Pedro Vence, na seresta e no paredão. O vinho acalmou o nosso nervosismo, o meu beijo te arrancou o sorriso, mas a saudade já não é a mesma. Fechamos a conta, entramos no carro, no caminho da volta, dois acelerados. Mas depois que vira ex, não tem a magia da primeira vez. E foi amor sem amor, foi prazer sem calor, timidez na intimidade. Foi só um ensaio de felicidade, a nossa tentativa de voltar foi tarde. E foi amor sem amor, foi prazer sem calor, timidez na intimidade. Foi só um ensaio de felicidade, a gente voltou mais pra realidade. Sofre aí, Portal do Arrocha. O vinho acalmou o nosso nervosismo, o meu beijo te arrancou o sorriso, mas a saudade já não é a mesma. Fechamos a conta, entramos no carro, no caminho da volta, dois acelerados. Mas depois que vira ex, não tem a magia da primeira vez. E foi amor sem amor, foi prazer sem calor, timidez na intimidade. Foi só um ensaio de felicidade, a nossa tentativa de voltar foi tarde. E foi amor sem amor, foi prazer sem calor, timidez na intimidade.